O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Mark Twain. Deus poderia ter feito qualquer coisa. Poderia ter usado outros métodos, mas ele escolheu deixar registrado por escrito. Desde o Antigo Testamento, o ensino, a sabedoria e a vida eterna estão num livro. A forma de mostrar o caminho certo começava com a leitura. Quando Jesus chegou, destacou-se pela leitura. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 22. No exemplo de Jesus, percebemos a importância da leitura. Sua defesa estava na leitura. Ao ser tentado por Satanás, uma frase se destaca na defesa de Jesus: está escrito. A leitura é de suma importância. Não saber ler é como ser cego. Saber ler e não ler é, como dizia Mário Quintana, o verdadeiro analfabetismo. Estamos em dias em que as pessoas não leem a Bíblia em casa, muito menos na igreja. Os pregadores, que talvez leiam a Bíblia, projetam todas as passagens e não deixam as pessoas abrirem suas Bíblias. A Bíblia é a fonte de inúmeros livros, mas inútil para quem não a lê. Leia mais. Aproveite este canal de distribuição de literatura. Tudo está nos livros. Tudo começa pela leitura. Se você quiser construir um prédio, um navio, mudar de vida, tudo está nos livros. Não há mudança de vida sem leitura. Claro que a leitura exige esforço, mas é um esforço recompensado que ninguém pode tirar de você os proveitos que você tira da leitura.